Gaivota FM. Ótima início de noite para você, uma boa noite para você que está sintonizado aqui no 104.9, essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Para você que estava acompanhando aí o Tarde Gaivota desde as 3 da tarde, eu sou o Brum. Encerramos já o Tarde Gaivota dessa quarta-feira e hoje estamos iniciando, pois é, de um longo período, né, só na expectativa de criar o programa em si, já que o momento já está ao longo da nossa programação. Espaço Local chegando aqui no 104.9, agora como um programa, isso mesmo, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde você vai ficar, vai conhecer um pouco mais da música, do cenário musical aqui de Ubatuba. É isso mesmo, você músico de Ubatuba, entre em contato com a gente, pode ser pelo telefone 3832-5550 ou na nossa fanpage, né, no Facebook, Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. E a semana já começando com o pessoal da Engrenagem. Na verdade, essa história começou primeiramente com o pessoal da Engrenagem, né? Me encontrei com o Hilário numa dessas encontros, né, de show, festivais, que Ubatuba também tá fervilhando de boa música. E aí, meu, você tá com um projeto novo? Cola lá na rádio, traz seu som, vamos colocar na rádio para tocar. E aí o Engrenagem meio que abriu, né, esse primeiro caminho. Lembrando, esse programa é dedicado à música e não ao estilo, tá? Já vieram me perguntar, mas só vai rolar rock? Não, não, claro que não. Você que faz aí o MPB, você que faz um reggae, você que faz uma música de boa qualidade, vamos amplificar, né? Traz aqui para a Rádio Gaivota FM para a gente poder mostrar, não só para o município de Ubatuba, como também para o mundo, né? Lembrando, gaivota.fm.br. Valeu pela sua audiência, você que tá do outro lado aí do dial. Então, hoje temos aqui, ainda tá faltando um membro da banda, mas já vamos trocar uma ideia já com o pessoal já. Uma ótima noite de quarta-feira, meu caro amigo Hilário. Tudo bem? E aí, boa noite, Bruno, galera da Gaivota FM. Mó satisfação pra gente estar aqui de novo. Como o Bruno falou, a gente meio que começou junto essa história, mas não, meu, ele sempre tá atrás de inovação aqui para a rádio, sempre está atrás de uma pegada nova, e através do convite dele a gente veio e esse espaço local aconteceu, porque realmente tinha que acontecer. O Batuba, como ele disse, está fervilhando de boa música, e agora é a chance não só da galera do rock, que é a praia que a gente defende, mas pô, da galera da música vir, sim, trazer seu trabalho, trazer seu trampo. Agora vocês têm aí mais um espaço, e que espaço, hein, meu? Para tocar o seu som, para partilhar, para falar um pouquinho da sua história na música. Traz aí, que o Bruno tá aqui te esperando. E pra gente, satisfação e honra imensa estar aqui nesse primeiro dia de estreia. Pô, valeu mesmo, meu caro amigo Hilário. Aquilo que a gente tava falando, esse daqui vai ser um ponto de encontro de músicos e, quem sabe, futuramente até de artistas aqui de Ubatuba. Mas, no primeiro momento, a música em primeiro lugar. Então, não necessariamente você precisa ter algo gravado. De repente, você pode chegar aqui com o seu instrumento, o seu violão, mandar um recado aí pro pessoal aí. E, claro, né, vamos falar sobre agenda, influências. De repente aí o Engrenagem está sem som novo, né? Apesar de que a cada semana que eu vejo, ó, estamos produzindo isso, estamos aí com o pessoal ali, estamos ali. Legal é isso, mostrando que estão correndo atrás. Mas de repente a gente pode estar trocando uma ideia, o Hilário vem aqui discotecar um pouco com a gente, ele, ou o Caian, ou o Preto também pode vir aqui. Meu, vamos ouvir esse som aí que eu acho legal, coisa e tal, trazer aqui pro pessoal, porque isso é o interessante também pro fã conhecer. Pô, por que o Hilário gosta de tanto tocar guitarra? Quem foi que influenciou, cara? Esse lado mais íntimo também é interessante, que isso ajuda no desenvolver, né, na apresentação e do fã conhecer um pouco mais a respeito do seu ídolo. Pô, eu acho isso demais, cara. A gente poder, numa hora dessa, vir trocar essa ideia e apresentar um pouquinho do que fez minha cabeça quando eu era mais jovem. Sim, isso é legal mesmo. Não mudou quase nada do que faz minha cabeça de hoje em dia. Ah, é claro, mas que não, mas é eu acho que essa é a parada, né? A galera conhecer e eu também tô curiosaço para conhecer a galera que vai vir fazer isso para mim ver o que eles ouvem. Isso, então, a intenção é justamente essa. No primeiro momento, claro, né? A primeira música, vão trazer o trabalho de todo mundo, mas aí vai chegar aquele momento que E aí, vamos trocar uma ideia lá na rádio? Leva o som lá, traz o som. E aí, de repente traz um toca. Nós temos um toca-disco aqui, traz um vinilzão. Ó, comecei por causa desse som. Põe aí, vamos ouvir estaticamente o som. Show. E aí, Caia, tudo certo? Caia, baterista. E aí, Bruno? Tudo bom? Oh, tudo bom, graças a Deus. Queria agradecer de novo pela oportunidade sempre que você está dando pra gente. Que isso, cara. É o mínimo que a gente pode estar fazendo. E você, eu quero agradecer aí aquele um dia ali na cola, ali no canal Ru, né? Na TV Paga. O Caiano, passamos um dia, né? O programa foi um dia todo com ele. E aí, pô, eu lembro, não, e hoje vamos passar som, vamos fazer uma entrevista na rádio. E eu me lembro, pô, já chegou filmando. E esses dias atrás encontrei com um amigo, e ele, pô, Bruno, te vi lá no Ru, coisa. Eu falei assim, graças ao Caião, batera da engrenagem, irmão. Graças a você que deu a oportunidade, a gente tava aqui no dia. Não, mas eu achei legal, quero parabenizá-lo, que o programa ficou bem bacana aquele dia lá na tua cola. E achei legal também que você tá com um projeto interessante, que são os vídeos. Você tocando bateria, cara? É, os drum covers. É, legal. Fala um pouco disso aí pro pessoal aí, se ligar. Na verdade, no começo, quando eu queria montar um home studio, eu me dediquei bastante por causa do drum cover mesmo. Eu via vários bateras fazendo várias versões, né? E aí, falei, puta, queria, né, fazer isso aí, botar um pouquinho do que eu curto nas músicas ali. E acabei montando um home studio, que foi uma parada que acabou ajudando a própria banda. Sim, pra fazer as press, pra fazer os vídeos, até os clipes, né? E agora estamos na batalha aí. Já são quantos vídeos? Eu já vi acho que dois. Eu acredito que tenha uns, nem lembro, uns 6, 8, não lembro. É legal, eu vi o do Come Together, que eu achei bem interessante ali. É, fez ali o Ringo Starr, cara, achei bacana, né? Tem muita gente que fala assim, o fraquinho da banda era o Ringo Starr, mas na verdade, tanto o John Lennon como o Paul McCartney falavam assim, as músicas são feitas pra você tocar na bateria. E tem muita gente que acha que, Ringo Starr não toca nada, acho que agora você pode dizer que não é bem tá assim, bem não, arroz, né? Com feijão ali, mas é só pra fazer uma vibe ali. É, mas o arroz com feijão dele fazia uma grande diferença. É verdade. Não, legal, meu. E aí, Preto, agora vamos trocar uma ideia com o Preto, tudo bem? Boa noite, Bruno, boa noite a galera aí que tá ouvindo a Rádio Gaivota. Mais uma vez aí, obrigado, pô. Com certeza, sempre tá aqui, mano, é uma grande emoção. Pô, legal. Grande felicidade, pô. E obrigado mais uma vez mesmo pelo espaço. Tem algum projeto seu aí, paralelo aí, a banda? Pô, os caras falam que o pro... Olha lá, acabei de pegar agora o cara na curva aqui, ó. Pode falar aí do projeto. Pô, tava ensaiando hoje, os caras parecem minha mulher. Pega mais no meu pé do que... Legal, não posso fazer mais nada aqui. Os caras, pô, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Abandonar a banda, Não, projeto por enquanto a gente não tem, mas... Quer dizer, eu não tenho, mas o projeto mesmo meu que eu tenho pra vida aí é dar o sangue na engrenagem e fazer essa parada acontecer um dia. Pô, legal. Vamos só fazer então aí um flashback aí de quanto tempo que eu... Claro, vocês já se conhecem já alguma data, mas o Engrenagem começou, já tá o quê? Já fez um ano já? Já, o Engrenagem a gente batizou ali... A data de um ano foi no dia 21, na real, foi o dia que a gente sentou e trocou uma ideia, falou, não, vamos... O negócio aconteceu, né? Dia 21 de fevereiro do ano passado, de 2013. O nosso primeiro ensaio foi dia 25. Dia 25 de fevereiro. Eu não esqueço, porque dia 25 eu faço aniversário e o Caian também. Ah, e a gente ensaiou legal. A primeira vez com a banda toda junta. Pô, nesse legal, dia. Então isso, foi muito louco, é. Mas aí fez um ano agora e foi muito bizarro, porque a gente comemorou um ano de banda no dia da abertura que a gente abriu pro show do Rapa. Pô, legal, hein? É, foi muito sinistro esse acontecimento, assim, de dar um ano certinho e a gente tá ali em cima. A gente olhou pra trás e falou, cara, um ano atrás a gente tava olhando um pra cara do outro lá sem saber meio que ia acontecer e hoje a gente tá aqui. Foi uma coisa muito especial pra gente. E agora, aí passou alguns meses aí, depois de fevereiro, que eu não sei quantos, e deve ter quase 2 anos. Fevereiro agora vai fazer 2 anos, vamos, né? Vai fazer 2 anos agora em fevereiro, hein, cara? Que legal, meu. Bacana mesmo. É. E essa sua empreitada aí de guitarra já é quanto tempo? Ó, eu sou músico, guitarrista, assim, desde 94, que eu comecei a aprender. Eu comecei meio tarde, acho que eu tinha 14 anos, eu acho. 94, então já vai pra 20 anos que eu tô nessa brincadeira. É, faz 20 anos que eu tô nessa... Cara. É. Pô, cara, então, nadei, legal, eu nadei demais já, né? Pô, não dá pra voltar. Legal. Pô, legal mesmo. E você, eu gosto muito de falar, né? Até pro pessoal que eu conheço, que você é um cara que dedicado na sua guitarra, e você tem uma maneira de tocar que eu acho bem interessante. É assim, dá para ouvir nota por nota que você toca, e você toca com uma tranquilidade que eu acho interessante. O caminho que você faz na guitarra é bem interessante mesmo. Oh, obrigado, cara. Fico muito feliz de ouvir isso. Não, na real é... É, na verdade é tudo de mentira, cara. Eu, não, falo, que eu, nada. Eu dou uma enrolada boa que e vocês isso, acreditam amigo. Em mim, né? Imagina real. Lá a quantidade, o quanto tempo você já não ficou lá estudando, pegando aquela sequência de escala e pai, achar o timbrar. Que é o mais nada, difícil, os caras bons estão aí jogando largado aí, cara. Sim, sim, mas você faz parte de um hall de guitarras aqui. Desde, ó, eu tô aqui na cidade de Ubatuba, eu cheguei aqui em 92, entendeu? Pra final de 92 pra 93. Então, eu também, ao longo desses mais de 20 anos também, eu já deu pra perceber. E você vem de uma leva de bons guitarristas aqui da cidade, sim, né? Eu lembro. Tem toda uma galera, eu lembro de... Disso, cara, eu me orgulho, porque eu lembro que em 94, de 94 até 2000 ali, eu conheci muitos músicos bons, sim, ali, que hoje sim, não estão mais aqui na cidade, outros estão, outros sim, saíram, voltaram. Sim, sim. Mas eu conheci muitos músicos bons... Que agora, nessa nova geração, é difícil de ter músicos bons, assim. Eu me orgulho disso, de ter conhecido esses caras aí. A gente costuma dizer lá, eu venho de Taubaté, né? Eu venho de uma cena lá de rock, de metal, na década de 80. O quanto que a gente abriu, né? A primeira picada, a trilha, né? As primeiras bandas, os primeiros acordes. E hoje, passado mais de 20 anos... Eu fico vendo vários amigos, tudo com banda. Somente aqueles que você falava assim, pô, esse daí um dia ainda vai chegar ali e vai chegar no Olimpo dele, né? E eu já tenho a grata satisfação de ver quatro brothers que são guitarristas e eles estão mandando bem. Eles são até referência pra mim, né? Porque eu era mais novo na época, né? Porque nós tínhamos uma galera que andava, né? Saía pra tomar cerveja e coisa e tal. Nós éramos os heavy metal revoltados, né? Cara? Camisa preta, cabelo saltava em grupo, coisa e tal. Mas ali todo mundo acreditando em estudar e tocar um instrumento, cara. E hoje, vendo esse pessoal, eu falo, poxa, legal. E que isso serve até de referência aí pra quem tá começando a tocar um instrumento, né, mano? Junte-se, tem amigos, vá trocar ideia, não só dentro do seu estilo, mas em outros estilos também, que a sua música só vai agradecer. Isso, cara, eu acho que esse conselho é o melhor conselho que você pode dar, é a garotada que tá aprendendo, não se prender naquela marra que eu mesmo me prendi por muito tempo, assim, sabe? De, meu, é isso que eu ouço, não quero ouvir. Não, cara, vai lá, ouve. Elitista, né? É, cara, participa, velho. Que a parada é essa? Eu julguei muito, coisa que muita gente não sabe. Hoje eu defendo essa bandeira com unhas e dentes. Mas quando eu era garoto, cara, por questão de status e do que eu vi... quase não ouvia a música nacional, porque... Ah, cara, a gente estava... Aquele preconceito, a gente tava, de fora é melhor. A gente estava acostumado a ouvir aquelas cobras tocar, aqueles caras que estavam nos tops do mundo, e falar, não vou ouvir essas bandas. Pô, cara, hoje eu respeito muito, porque tem muita gente aqui no Rock Brasil que faz a coisa muito bem feita. O mercado é outro, enfim. Sim, mas, verdade. Putz, cara, eu curto muito e hoje defendo, porque aprendi muito a dar valor a essas bandas que antes eu quase não ouvia, na real. Sim, ok. Vou fazer uma sequência de som aqui pra gente tomar uma aguinha aqui. E vamos esperar aí, que tá faltando o Pico chegar, né? Tá faltando o Pico com a música nova, na real, então. É, tá vindo voando. Mas enquanto isso, vamos aí com uma sequência de sons que você já conhece aqui, né? Nós já temos quatro sons deles, né? Acorja, Rolê, Primeiro Olhar e Quero Dizer. Primeiro vamos aí com Acorja, tem a participação do Tantan fazendo backing vocals ali. O grande brother, abraço. Logo mais tô te chamando também, hein, Tantan? Mas vamos aí de Engrenagem aqui no 104.9. Os únicos que poderiam te colocar aonde

Gaivota FM. Quanto amo você. dá pra imaginar que vai ser só eu e você daqui pra frente. Foi tanta coisa, foi tanta gente, a gente sente mais o que passo, passo. Só quero poder dizer como você está tão linda hoje. Eu só quero poder dizer o quanto amo você. Eu só quero poder dizer como você está tão linda hoje. Eu só quero. Local. Você que está ligando o rádio nesse instante, esse é o programa Espaço Local, isso mesmo, toda quarta-feira a partir das 18h, um bate-papo com você, músico, banda aqui de Ubatuba. É, vamos apresentar você aqui para o município e também, você já sabe, pelo mundo, né? Além do dial do seu rádio aqui na região central de Ubatuba, esteja você onde estiver, no gaivota.fm.br, aonde você estiver, hein? Estamos de volta, hein? Super sequência, mas já são sons que, para você que já está habituado, né, com a programação da Rádio Gaivota FM, ouvimos a Corja, que tem a participação do Tantan, fazendo aquele vocal no final. Rolê, bem legal esse som, Primeiro Olhar. E quero dizer que tem a participação do Maíra ali no teclado. Então, já chegou ali o mais um membro da banda que estava faltando, hein? Ei, boa noite. E aí, Pico, tudo certo? Pô, tudo certo, legal? Cara, desculpa a demora aí que eu tava introduzindo-lhe a música no pendrive. Ó, preciso fazer aqui, ó. Vocês não têm noção do quanto essa banda é bagunceira no momento que desliga o microfone. Agora tá tudo bonitinho aqui, né? Pô, dá uma risadinha, coisa e tal. Estamos sabendo aqui de coisas do Preto, olha. O cara é cantor. Isso é bom saber. Instrumentista. Que nós cara... ah, fez um churrasco, pensou em músico, chama o Preto. Isso aí, ó. Péricles do... E ela, Péricles do Rock. Péricles do Rock. Ó, oh, cara, eu sei que o cara manda bem no jiu-jitsu, aí o vai cara, sobrar o porrada. É, o cara é versátil, cara, não. Tirando a brincadeira à parte, o cara é versátil, cara. É, eu lembro de uma das vezes que a gente tava vindo aqui nos momentos, Espaço Local, ele tava com uma história em que ele tá tocando piano, teclado, né? E aí, Preto, fala aí, defende-se um pouco. Pô, na verdade, eu cheguei a fazer, acho que mais ou menos uns 8 meses... Mas aí eu acabei parando, não sei porquê. Eu acho que eu... Cansou. Tá treinando. Não, é... Tá treinando duas vezes por dia. Não, tá vendo, Bruno? Não posso fazer mais nada que os caras pegam no meu pé, tá? Verdade, hein, meu? Pô, situação, hein, meu cara? Não, mas é isso aí. Na verdade, o Pico chegou atrasado, mas que tem mais um novo... um novo som, né, chegando aí. Queria que vocês falassem a respeito da parceria que vocês estão fazendo junto com o pessoal do DTPK Crew, né, que é o pessoal que já entra pro lado do rapper aqui. Eu tive uma grata surpresa de assisti-los na festa de São Pedro junto com o pessoal da banda Lira, né. eles fizeram ali uma junção, né, um crossover, né? Para quem não sabe, o crossover é justamente essa mistura, né, de estilos. Muitas vezes você acha que não vai dar certo, né? E aí, Hilário, fala um pouco aí dessa cara, nova empreitada aí. A gente ficou... Na real, a ideia desse projeto foi uma ideia que partiu, acho que do Caian, que no começo, acho que foi no finalzinho do ano passado ou no começo desse ano, que teve a ideia de conversar com um dos meninos. Pô, vamos fazer alguma coisa juntos. Por quê? Porque o ano passado, na Festa do Divino, quando a gente fez a nossa apresentação lá, o Caian e o Preto tiveram a ideia de chamar eles, que já conheciam alguns dos meninos e tal, para fazer uma participação ao vivo no show. E aí foi uma música que a gente tocou, um cover que a gente tocou do Charlie Brown Jr. A gente pegou uma música deles, que a gente curtia e tal, e colocou os meninos, eles entraram fazendo uma parte deles, desse cover. E assim, teve uma resposta muito boa da galera que tava como público, e a gente depois... ficou aquele meio vazio, assim, sabe, de você fazer o bagulho e falar, putz, cara, os caras fizeram um trampo tão legal e deu uma química tão boa, e passou. Aí os caras tiveram a graça de ter essa ideia de a gente gravar um som e os moleques fazerem uma... Aí a gente falou, então beleza, então vamos fazer e tal. Aí passou janeiro, passou fevereiro, passou... Aí a gente até entrou conversando e falou, pô, cara, vai ficar pra quando isso? E a gente cheio de música pra lançar e tal. A gente falou, não, então calma, vamos dar uma parada, vamos chamar os caras e vamos fazer essa cena acontecer. A gente chamou eles, é uma música que eu tinha... Essa música, a parte que eu canto, eu tinha ela e tinha uma segunda parte que eu perdi, na real. Eu não tinha mais essa segunda parte, e quando a gente falou de fazer essa música, pelo prazo que a gente tinha de lançamento, que a gente visualizava pra lançar e tal, a gente falou, cara, se a gente se juntar com a logística do horário de cada um e tal, vai acabar demorando pra gente terminar essa música. Então eu vou ver o que os caras acham de eu botar essa letra, essa pegada que eu já tinha, e aí depois eles vêm com a parte deles. Então assim, não é um som do Engrenagem, na real, com participação do DTPK Crew, e nem um som deles com participação nossa. É uma música dos dois grupos, cara. Dos dois grupos, pô, interessante. E assim, a gente... É uma música que vai, se Deus quiser, entrar no nosso CD também, ali, como faixa bônus. E vai gancho, compor isso. Vou fazer essa pergunta de novo. Há uma previsão aí pro CD, aí, o material? Cara, vocês estão esperando chegar um número de música? Não, então, a gente tinha uma meta, que era o final desse ano, ter um CD físico, né, pra lançar. E o CD vai ser super simples, aqueles de capinha simples. Super simples. Hoje em dia, tá sendo por esse caminho. Entendeu? Né? Enfim. Mas a gente sentiu, cara, que a resposta tá sendo muito boa nesse lance de você, na internet, de você colocar uma música ali a cada 2 ou 3 meses pra galera conhecer. A gente tá pensando em colocar essas músicas com menos espaço de tempo agora entre uma e outra. Sim. E a gente pensa assim, cara, em fazer um CD, mas a gente não colocou uma meta, assim, tipo, pra não ficar prometendo. Não, entendi. Então a gente vai lançar esse CD físico, porque na noite, cara, é uma coisa que a gente quer fazer, porque é chegar... Não, e, mano, isso não... vale. É. Tem também, né? E não vai ser uma coisa assim, cara, nosso CD é R$20. Não, cara, é um CD ajuda de custo. Quem não tiver pra dar, a gente vai acabar presenteando, ou leva pra você ouvir. Legal. E tal, vai ser meio nessa pegada. Bem interessante. É, porque na verdade hoje em dia a gente tem várias maneiras, né, pra tá divulgando. Logicamente pelas redes sociais, né? Você pode disponibilizar gratuitamente ou com uma ajuda de custo, né? Porque afinal de contas, né? Ninguém tá aqui só na vibe, né? Todo mundo aqui tem responsabilidade e precisamos pagar as contas no final do mês. Sim. E aí no caso, mas eu falo também no papel do material em si. Porque no meu caso, eu sou colecionador, então é legal ter. Eu tenho todas as músicas. Eu adoro também. Pendrive, coisa e tal, papá. Mas é interessante você ter o material. Isso. E penso também, até numa onda legal, pode fazer uma prensagem vinil também, viu? Uma ideia audaciosa, né? Legal. É audaciosa, hoje em dia tá muito mais fácil pra você fazer isso numa vibe independente. Claro, você não vai precisar fazer uma prensagem com 1.000. De repente você faz 20 discos, isso daí é um a mais, né? É um cartão de visita. Legal, e até bom. Um presente que você pode estar dando para alguns fãs, né? dentro desse universo de fã, tem aquele um que coloca tudo dentro do celular, do pendrive, e tem aquele um que ainda quer ter o CD. O legal é, pô, dá aqui um autógrafo. Não, né? Legal, tem, cara. Tem todo um porquê, né? Exatamente. A gente pensa, todas essas músicas que estão sendo, que a gente traz pra você divulgar e que a gente toca, são músicas que... Pô, cara, não são músicas que estão sendo feitas por fazer, por cara. Por fazer, não, isso é verdade. Tem um lance muito especial por trás das músicas e é o que representa, o que representou muita verdade pra gente quando ela foi feita, foi gravada, e hoje a gente também canta com essa mesma verdade, a gente interpreta. Legal, tudo com essa, mesma verdade. Então a gente quer fazer esse CD porque vai ser um CD que vai ser feito com muito carinho. Tudo que vai estar ali vai ser muito verdadeiro, vai ser... E essa música com o DTPK Crew não foi diferente, a gente fez, eles... Cara, o DTPK Crew é uma banda de rap aqui da cidade que a gente respeita muito. Sim. Às vezes eu preciso falar palavrão pra me interpretar. Se eu pudesse, já ter falado um monte aqui pra... Vamos ficar contigo. Se eu pudesse, já ter falado um monte aqui pra falar que os caras são bons. Haja pulo, hein? Mas os caras são muito bons. Ali dentro não tem só assim os caras que fazem as rimas. Ali tem músico de verdade, cara. Eu fiquei impressionado com a qualidade de musicalidade, versatilidade que os caras têm na hora de trabalhar. E pô, legal. Foi uma surpresa, cara. Foi uma surpresa aí, velho. Bom saber, velho. Bons meninos, cara. Amigos queridos que a gente fez e que, putz, cara, muito legal ter uma participação deles com eles numa música, assim, na real. Legal, então vamos apresentar essa música, então, Engrenagem, junto com a participação do DDPK Crew com a música Não Precisa Mentir. Maneiro. Isso aí, vamos lá. Espaço Local. Passar por mim, tá de ninguém. O filho chora e a mãe não vê. Que tem bandido, bagunceiro e gente falsa até morrer. Tenho que tomar cuidado pra eu não me esborrachar. Tanta coisa que acontece debaixo do nariz e a gente nem percebe. Olha que o seu rapaz, se fosse dessa sua lá, eu preferia me esconder. Sou tranqueira que não presta, eu só quero viver longe de você. Sei, irmão, brindar o carro talvez não seja a melhor solução. Pra sua segurança, eu não sou ladrão e já tô indo embora daqui. Saca, irmão, talvez um dia vida ensine que o dinheiro não pode comprar tudo nesse mundo, desse aquele que é honesto e não precisa mentir. Meu povo pede paz e não suporta mais sua gangue. Chega de bang bang, tanta gente morre em bomba. Esse ladrão que às vezes pega o mesmo botão. Bem-vindo à contradição, manipulada pela mídia, televisão maquiada, te transforma em estatística. A situação tá crítica, ainda mais a política. Revoltado com essa fita, pensa em virar terrorista. Mas isso é na química, o canal do central. Faça fogo em Brasília, vou pagar por todo o mal que foi causado. Por cada centavo que foi roubado, desviado pela ambição do verme engravatado. Mas então, eu paro e penso que a solução não é a violência, sim a conscientização de toda a população. Através dessa canção, desperte seu coração, chamada revolução. Ele não, pela revolução, pela força em nossa voz. Estenda a mão pro seu irmão. Se liga então, a rua é nova. Uma engrenagem muito firme contra a negligência, contra esses milhos dessa decadência. Um filho pela resistência. É mais fácil me ver batendo no gatilho do que fazer continência. Obama que filma, Osama, vivos para heróis terem fama. Tudo encenação pra quem sofre o drama. Sangue que derrama, pele por cima da escama. Mudam lei trocando reis no tabuleiro de drama. E sua vista nessa lida pessimista, mídia forte. Transforma o MC em artista. Os ídolos da favela viraram capa de revista. Mas quem nasce pra cá em casa e não vira mestre de pista. Sai da zona de conforto, mestre de cerimônia. Pra mim já tá morto quem aceita a Babilônia. Essa estrada de asfalto não leva a Canaã. A cada erro do Planalto são 300 talibãs. Vem, irmão, pela revolução, pela força em nossa voz. Esquerda seja a melhor solução. Pra tu ser punhoção, não sou ladrão e já tô indo embora daqui. Saca, irmão, talvez um dia a vida ensine e tira o dinheiro, não. Pode comprar tudo nesse mundo, vê se aquele que é honesto não precisa mentir. Não precisa mentir. Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Essa é a mais nova música do Engrenagem, junto com o pessoal do DTPK Crew, com a música Não Precisa Mentir. Eu só rasguei elogios aqui em off aqui pra galera, viu, meu? Legal mesmo o som, hein, Lari? Gostei mesmo. Ô, cara, eu quero te agradecer muito pelas coisas que você falou aqui pra gente. Fico muito emocionado, porque essa coisa de ter banda não é uma coisa fácil. Não mesmo. E a gente que escolheu o caminho de viver disso, é um tranco todo mês, muitas vezes não dá pra gente melhorar o orçamento, muitas vezes não dá pra gente fazer o que a gente realmente quer com a nossa família, porque a gente tá ali, velho, preso nesse sonho ali. Mas é uma coisa, ouvir esse tipo de comentário é uma coisa que faz tudo valer a pena pra gente, e saber que a gente tá no caminho certo e tentar é sempre o que a gente precisa fazer. Eu quero agradecer de verdade essa oportunidade de estar aqui na Rádio Gaivota, de poder trazer essas músicas que a gente compõe, grava. Pô, na humildade mesmo, cara, poder ter um espaço desse pra tocar, pra galera conhecer, pra galera ouvir na rádio. Se ouvir na rádio é muito emocionante isso, e a gente fica muito feliz de ter esse apoio. Que bom que você gostou desse novo som. Então, parabéns pros DTPK Crew, que deram, eles na real que deram a maior liga aí nesse som aí, velho. A nossa parte foi simplesmente só tocar. Eles vieram com uma, legal, com uma coisa, e ficou bem interessante. Eles vieram com o tempero que faltava. E é isso, cara. Obrigado. Ah, que isso, cara. Já sabe que o espaço já tá mais do que liberado pra vocês agora num programa, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, os caras querem, Tom. Piadinha ainda pra contar que tá faltando? Não. Piada não. Eu queria agradecer você, Bruno. Pô, sempre tá tocando nosso som aí na Rádio Gaivota. E, pô, quem quiser ligar aí também pedir, não sei se pode. Sim, claro. Liga que pode, aí pro Bruno, sim. Aí, enche o saco, fala, pô, toca o som lá dos caras. E, meu, não tem nem o que falar, sem palavras, mais uma vez tá aqui e poder. Deixa eu perguntar rapidinho aí, como é que tá a agenda de vocês? Vocês tocam essa semana, esse final de semana? Isso, sexta-feira agora a gente vai estar em Caraguá num lugar chamado Bacharel Bar, um lugar, meu, legal pra caramba, quem quiser ouvir rock and roll. Isso em Caraguá, sexta-feira. Isso, sexta-feira, e no sábado a gente vai estar em Caraguá também, em outra casa, no Vila Caiçara. Pô, legal. E quem tiver por lá, e vambora lá. Que já tem data pra próxima semana também? Próxima semana, sim. Acho que Hilário... Hilário vai ver aí, Eu sei que tem uma data que é particular, mas a outra já não sei. Fala aí, Hilário. Particular é realmente particular, que eu não sei se ela é particular. Então tá, depois você me passa. O dia 10 a gente vai estar na Escola Marina Salete, que é a data que a gente não sabe, convidado. E dia 11, Sullivan. Dia 18, festa de 5 anos da Academia Winner no Anchieta Café. Dia 23, a gente vai estar junto com a banda Vênia. Ah, é? Já tá essa? Já é a data? 10, cara, a gente vai tocar junto. Ah, legal, ó, legal. Eu tô te informando. É, pô, olha só. Ó, tá no site do Blues, hein, velho. Pô, que grato, Vamos tocar junto lá na festa do Espaço Local, que vocês vão... Pô, legal, bacana. Então eu vou até eu marcar aqui pro dia 23, então. É. 23, olha aí, galera, Mauro, Lauro e Fernando Medeiros. Atenção, Vênia vai se apresentar dia 23. Não, porque a gente tá sabendo que... Na festa de aniversário a gente fez com o pessoal do Raman, aquele abraço a toda a banda. E a gente, claro, na segunda vez que a gente tá, que a gente vai fazer aí a nossa apresentação, mais um momento, é, uma festa, Espaço Local, já tá tudo certo, sei com o ingresso. Só que ainda ficou, quando que vai ser, quando vai ser? Obrigado, dia 23. Não, demorou, então. Sim. A gente faz. Tamo junto, meu cara, é, tamo cara. Junto. E aí é isso, cara. E aí tem mais Vila Caiçara na outra semana, que é o dia 25, que é uma legal. Casa de show já, que já é, é casa balada quente, assim. Legal, legal, legal, legal, legal. E dia 31 a gente fecha uma sexta-feira no mês lá com o Blues, que é uma casa que aqui de Ubatuba, que lá, a gente adora. Lá, cara, eu brinco, lá é verdadeiro Espaço Local, é lá, viu? É, velho. Verdadeiro porque... Espaço Local está lá no Blues. Abraço pro Thiago, pro Leandro, que sempre deram oportunidade pra gente abraçar o Engrenagem assim com muito carinho também quando a gente começou, abriu a porta pra gente fazer, a gente curtiu e demais tá lá também. Então, galera, rapidinho, estourou nosso tempo aqui, valeu, dá um salve aí todo mundo. Show. Eu achei que ia ser só 15 minutinhos, 20 minutinhos, no fim, ó, já... Deu quase uma hora de programa. Pô, ótimo, valeu. Pô, valeu, cara. Pico. Pô, valeu, obrigado. Agradecendo mais uma vez aí a oportunidade. Cara, quero parabenizar você pelo... Meu, essa ideia fantástica que você tem aí de fazer isso, de dar oportunidade também para outras bandas mostrarem seu trabalho aqui da cidade, não só o gênero pop rock ou rock. Ah, e tem muita história ainda para contar, né? Pô, tem muita história. Vocês também estão vindo de uma vibe bem legal, que vocês apareceram lá na 89 também, né? Puta, também. É, cara. É, então, cara. Os caras copiaram a minha ideia, né? É. Nossa, cara. Não, eu gosto de falar sempre que tá tudo no éter, meu. Tá tudo no ar. Então, quem tiver a ideia mais rápido, pegue e puxe, que não tem jeito. Ninguém é dono da verdade. Só tem que pegar o tempo e o espaço e falar assim, agora se dá pra fazer isso e aproveitar. E fazer, cara. E fazer. Fica aí, aquele tchau. Valeu, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Quero agradecer a toda a galera que tá ouvindo aí. E logo menos tem música nova aí essa noite. Oh, verdade, hein? Bacana. Isso aí, valeu. Aí, Pretos também, ó. Obrigado. Tá cansado? Tô cansado, não. Tá obrigado, cansado. Bruno. Obrigado, Bruno, mais uma vez aí pelo espaço. E ao Moro Lauro também, sem palavras. Pô, não, valeu, tamo então. Tamo junto. Então, galera, esse foi o pessoal do Engrenagem. Valeu mesmo. Já tô indo.